Cobrindo o céu e não deixando ninguém ver o azul. E se eu ainda permaneço, meu bem? Se eu ainda te enlouqueço, esquece tudo e vem. Amanheceu o dia, anjos na rebeldia. Cobrindo o céu e não deixando ninguém ver o azul. Se eu ainda permaneço, meu bem? Se eu ainda te enlouqueço, esquece tudo e vem. Lembro do café que você passava antes de ir pro trabalho, meu amor. Uma casa com pé de goiaba, bem nas costas do Cristo Redentor. Um real de pão quando passava com um megafone dizendo sabor. Que a vida tem após a madrugada um samba boêmio de trabalhador. Amanheceu o dia, anjos na rebeldia. Cobrindo o céu e não deixando ninguém ver o azul. E se eu ainda permaneço, meu bem? Se eu ainda te enlouqueço, esquece tudo e vem. Amanheceu o dia, anjos na rebeldia. Cobrindo o céu e não deixando ninguém ver o azul. Se eu ainda permaneço, meu bem? Se eu ainda te enlouqueço, esquece tudo e vem. Eu vim pra samba, neguinho. Tô querendo a Vera, nada demais pra mim. Chega de mansinho, mas se ela pede assim, sangue pulsa forte ao som de um tamborim. Tô sem pressa de chegar, esperando o sol nascer. Toda manhã, quero acordar com você. Deixa o tempo te mostrar, porque é preciso saber viver. É ser feliz agora. Esperando 397, sob chuvisco do meu sorriso, moleque. Amanhã gravo minha primeira track. Ontem eu sonhei que vivia de rap. Meu pai no escuta, meu coração que imitava um boom bap. Meu irmão no UPA, quantos pivetes de canivete. Na feira da glória vendíamos fruta. Ela me olhou com seus olhos de quem sabe amar. O que é que tem? Eu te devoro após me decifrar. Amanheceu o dia, anjos na rebeldia. Cobrindo o céu e não deixando ninguém ver o azul. E se eu ainda permaneço, meu bem? Se eu ainda te enlouqueço, esquece tudo e vem. Amanheceu o dia, anjos na rebeldia. Cobrindo o céu e não deixando ninguém ver o azul. Se eu ainda permaneço, meu bem? Se eu ainda te enlouqueço, esquece tudo e vem.